você chegou, bagunçou meu coração. Não sei se é amor ou apenas atração. Vem pra mim, satisfaz meu prazer. Vem pra mim, eu quero. Quero ganhar.